Passar do anonimato à transparência e ao público, uma pessoa que é padre e que tem uma vida simples, entre aspas, é de certa forma motivador e é aliciante. Sim, já tinha feito outros trabalhos dentro deste género e eu acho que é o desafio da Igreja para o futuro, que é mostrar-se. O que o Padre João fez aqui e fez com o documentário foi mostrar o que ele faz em Igreja e isso deve ser natural no futuro, deve ser aquilo que a Igreja deverá pretender no futuro. Quer mostrar-se, porque dar um exemplo bom é uma coisa boa, não é? Dar exemplos maus é mau, mas dar exemplo bom é bom e as pessoas aprendem com o bem. O Dr. Moita Flores tem uma expressão muito engraçada que ele diz que é o mal ensina-se. Como o bem também se ensina, ensinamos a amar ou a odiar. Nós temos que escolher. E o Padre João dá-nos este exemplo e ajuda-nos a escolher, se calhar, o caminho. É um exemplo de vida e é uma vida que é um exemplo também. São 40 anos, 40 anos é muito tempo, dentro de prisões, a conhecer pessoas, a fazer caminho com elas. Eu acho que estamos perante um homem que é efetivamente um exemplo de vida e excepcional, excepcional. Este tipo de jornalismo, está posto em causa neste momento? Eu não sou jornalista, eu não faço jornalismo. Este tipo de trabalhos em termos de televisão, este tipo de documentários que nós fizemos e este livro não são fáceis, porque hoje em dia não é muito fácil abordar o tema da igreja, não é muito bem aceito no início. É como pomos as coisas. Eu acho que o sucesso ou o caminho é como colocamos os temas, como os apresentamos, com inovação. O Papa fala muito disso, da inovação da fé, mostrar a beleza da fé, se calhar de uma forma mais criativa, mais inovadora para um futuro A melhor. religião ainda continua a ser um tabu? Não, penso que não, penso que não. Mas temos que efetivamente olhar a nossa religião e a nossa espiritualidade de forma diferente. Há um caminho inteiro para fazer ainda. Nos tempos correm, também dá um caminho para converter, entre aspas, as pessoas. Eu acho que a evangelização tem que tomar outra forma. Nós agora temos redes sociais, não é? Os apóstolos não tinham redes sociais. Imagine só o que eles não fariam com redes sociais. E nós, católicos, com redes sociais, a mim parece-me que fazemos tão pouco. Mostramos tão pouco do bem que fazemos. E não podemos ter vergonha daquilo que fazemos quando fazemos bem. Não podemos ter vergonha de mostrar o bem. As redes sociais também têm um contra, que é individualizar as pessoas. Qual que é esse risco? O que acontece muito em relação a padres ou irmãs que aparecem em televisão é efetivamente poderem ser alvo de as pessoas considerarem que eles estão a se expor. Mas estas pessoas fazem isso com muita dificuldade e fazem isso sobretudo por amor que têm a Deus e ao seu caminho. E é isso que tem que ser, antes de tudo, deixado claro. E depois uma segunda coragem, que é deixar-se filmar. Não é fácil andar com uma câmara 24 horas em cima de nós. Não é fácil que isto aconteça durante vários dias, portanto foram 10 dias de gravação, imagino. Não é fácil, mas é um desafio. Eu acho que os religiosos têm que o enfrentar. Por este trabalho vir à luz do dia, a coragem foi a palavra precisa para seguir em frente. Foi coragem e justiça. Precisamos de falar em justiça em Portugal, precisamos de falar de prisões em Portugal e sim. Projetos futuros. Olha, estou agora a fazer um documentário sobre a mutilação genital feminina, cofinanciado pela Secretaria de Estado da Igualdade, pela Câmara da Amadora e pela Câmara de Sintra. Vamos falar de mulheres, daquilo que é a vida de mulheres mutiladas em Portugal. É um tema que já devia ser pré-histórico, né? Já devia estar mais que ultrapassado. Sim, mas não está. Ela existe nas comunidades, muito, agora. Não tanto, se calhar, que haja a mutilação feminina a ser executada em Portugal, mas pelo menos que se leve as crianças lá fora e se faça a mutilação nos países de origem para elas depois virem. Não há certeza absoluta, ninguém pode dizer inequivocamente que as crianças não são mutiladas também em Portugal, em práticas, em rituais, de forma diferente daquilo que seria nos seus países de origem. Mas temos que estar muito atentos, como comunidade, para as pessoas que vivem ao nosso lado e para estas mulheres que vão requerer um tratamento a um nível psicológico e físico especial. É preciso falar-se do tema. É muito preciso falar sobre mutilação genital em Portugal. Nós temos muitas comunidades, temos que estar efetivamente todos mais atentos, técnicos de saúde, técnicos nas escolas. É preciso um esforço da comunidade, da sociedade civil que se envolva e que diga que claramente a mutilação genital é um crime, está criminalizada, está também criminalizada em muitos países de origem e que é uma situação a que temos de estar todos muito atentos. Temos um país com desemprego alto, de qualquer forma, pode haver um futuro risonho para os jovens. Ah, eu espero que sim, eu tenho sempre muita esperança. Também é uma delas, não é? É jovem. Sim, tenho muita Acredita no visão. futuro? Ah, acredito. Acredito plenamente no mundo melhor. Mas é preciso lutar por ele. Sim, sem dúvida. É preciso lutar por ele.